Vou ouvir um podcast lá no Baixo Frente Soco, porque eu gosto de jogos e de diversão. Atenção, Fredabeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Sou jogador e tantos jogos já joguei. Já perdi a conta de quantos já virei. Se o desafio surge, eu vou aceitar. A vida é mais um jogo que eu vou platinar. Quando chego no chefão, dispara meu coração. Eu não posso perder. Encontro a situação em que acaba a disposição. Por isso que eu vou escutar. Vou ouvir um podcast lá no Baixo Frente Soco. Lançam toda sexta-feira, não consigo mais parar. Vou mostrar pra todo mundo, pro cachorro e pra mamãe, porque eu gosto de jogos e de diversão. Vou ouvir um podcast lá no Baixo Frente Soco. Lançam toda sexta-feira, não consigo mais parar. Vou mostrar pra todo mundo, pro cachorro e pra mamãe, porque eu gosto de jogos e de diversão. Terceira edição! Tá ficando tabaco massa aí, gente. Isso aí, nessa semana estamos reunidos aqui para dar uma volta, voltamos no tempo para continuar um papo muito interessante sobre Sonic the Hedgehog. Vamos descobrir o que aconteceu nessa série depois de tanto tempo, né? Desde Sonic Knuckles, que é onde eu acho que a gente parou no último episódio. Falamos de Sonic 4, eu lembro de não ter cortado essa parte. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Eu quero saber quem é que joga mesmo, entendeu? Zerar Enduro, zerar o Contra 3 no Mar Difícil. Os dois choque massa pra gente jogar. O Senhor da Eternidade. Eu quero saber se o Sonic caga mais rápido que eu. Caraca! O desafio está lançado. A pergunta é: você conseguiu cagar mais rápido que o Sega? Já cagou. Já. Cagou e pô. Daigo! Eu sou a pá de cal. Ok. Pá de cal. E é isso aí. Nessa semana a gente vai novamente alcançar a velocidade supersônica. Vamos cambalhotar pelos loops da porra. Vamos mergulhar no mundo 3D e tentar entender por que o ícone rival do maior personagem da história dos jogos de diversão acabou cool demais. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails mais rápido que a luz essa semana. Mais uma promoção aqui no Baixo Frente Soco. Semana passada nós estivemos aqui com o Carecucho, o criador do Don Juan Squirrel. Falamos com ele sobre o processo de criação do jogo, etc. E agora nós estamos sorteando duas chaves para o jogo. Uma para iPad e uma para iPhone lá no nosso Facebook. Lembrando que as versões para Android são já gratuitas. Para você concorrer a essas versões do iOS, basta você compartilhar as postagens das imagens correspondentes, uma para o iPad e uma para o iPhone, no seu perfil do Facebook, e aí você vai concorrer. Apenas lembre-se de fazer uma postagem pública, para que nós possamos ver todos os compartilhamentos que foram feitos na hora do sorteio, tá certo? As duas postagens da promoção estão linkadas aí no post desse episódio do podcast lá no nosso site. E você também fique ligado lá no nosso Twitch, porque em breve nós vamos sortear chaves de Dota 2 por lá. Agora, vamos aos e-mails. Esse foi o solo de Senhor da Eternidade nos violões, treinando pro próximo Videogames Live 2013, a convite do Tommy Talarico. Senhor da Eternidade, boa noite. Eu, muito boa noite. Então, por favor, leia o e-mail do ouvinte. Eu que tenho que ler a porra do e-mail do ouvinte, né? É, o primeiro você lê. Já é. É, assim, então beleza. É assim. Peraí, caralho, deixa eu achar aqui essa porra. Fulazari. Ele tem muito azar, é um cara muito azarado. Ele é completamente azarado. Eu ganhei a chave Rumblewind Bundle e, muito idiota que sou, fui ouvir o podcast muito tempo depois e acabei perdendo a chance de receber o meu prêmio. Como assim? Eu não sei o que ele tá falando também, porque quando eu sorteei essas chaves, a gente até sorteou ao vivo aqui, você escolheu os números e o número correspondia a uma pessoa que ganhou. Eu fui no Facebook desse rapaz aí, porque o sorteio foi via Facebook, então a pessoa compartilhava, blá blá blá. Eu fui lá no Facebook dele e mandei uma mensagem pra ele com o número da chave. Então, Flazari, daqui a 50 anos, quando você ouvir esse episódio, você é maluco. Vai lá no seu Facebook que a sua chave está lá. Enfim. E acabei perdendo a chance de receber o meu prêmio, que ele de fato recebeu, mas quem se importa. E aí, mas a minha reação foi a melhor, e a minha mãe pensou que eu tinha ganhado na loteria. Normal, ele deve ter gritado que nem uma menina. Aí fui explicar, e ela não deu bola, mas queria parabenizá-los pelo ótimo podcast. Valeu, pessoal. Se possível, eu gostaria que divulgassem o meu canal no YouTube. youtube.com/user/fulazari. Com dois L. Agora, como escreve Fulazari, amigo, tu nunca vai saber. Pois é. F-U-L-L-A-Z-A-R-E. É, soletrando, próximo e-mail é do Streifer, de Cuiabá, agora um pai de família. Então vá pra casa e seja um homem de família. Fala, galera do BFS, beleza? Aqui é o Streifer de Cuiabá. No momento que estou escrevendo esse e-mail, estou nos preparativos, prestes a entrar na igreja para o meu casamento. Oh shit, ele casou mesmo assim na casou igreja? Casou semana padre. Passada. Casou padre, na sexta-feira. O padre casou. Ele inclusive queria entrar na igreja tocando Scars of Time, mas teve o veto da noiva. Aí já viu, né? É, queria primeiramente agradecer a vocês pelos parabéns e por vocês lançarem o cast a tempo de poder ouvi-lo antes da cerimônia. Afinal, eu gosto de Diáguas. E como roupa suja se lava no Bastante Soco, também quero responder ao meu digníssimo irmão Zé do Araguaia e dizer que ele é um viado. Afinal, é de família. Bom. Pô, tua família é tudo viado? Pois é, o que ele quis dizer com isso, eu não sei. Disse que um dos motivos de não ir à VGL era por falta de companhia, mas disse que o maior motivo era porque ia me casar esse ano. Então, gostaria de mandar ele tomar meu meio do reto e já deixar marcada a nossa ida à VGL 2013, se for possível, com a presença da galera do Baixo Frente Soco, para enfim poder conhecer esses brothers que fazem parte do meu dia a dia. Se tinha uma galera que eu gostaria... A gente é tipo a margarina delícia, cara. Pois é, margarina, né, cara? Delícia. Qual que era a margarina? Era Quali. Quali, margarina Quali. Talvez seja Quali, cara, é parte do dia a dia das pessoas, cara. Porque todo grupo de amigos, cara, tem aquele cara que é o caladão, que não fala nada. Tipo, sei lá, o Catatal. Catatal é aquele cara quieto, assim. Só fala se for solicitado, entendeu? Aqui o Baixo Frente Soco é um grande grupo de amigos em que tem uma pequena minoria que fala e o resto é esse bando de gente caladona, que são os ouvintes. Então você, ouvinte, é o nosso amigo, só que você é o cara que fica quieto lá na conversa e você não fala muito, exceto de vez em quando, quando você é solicitado. Então, de fato, é isso mesmo. Se tinha uma galera que eu gostaria que estivessem aqui na festa, com certeza seriam vocês. Bom, você não convidou, né? Então... se tivesse me convidado, eu ia, pois é, caralho. Sempre quis ir no... Queria visitar o Pantanal, você mora em Cuiabá, é mais perto do que o Rio. Quase não é mesmo. É. Como sempre, continuem com um excelente trabalho. Muito obrigado de novo e sucesso a todos. Abraços! Abraço a você, abraço. Feliz lua de mel. Não mande e-mail tão cedo, porque, né, tem que aproveitar o começo de casamento aí. Tem que comparecer, depois você regressa. Não, comparece só no dia seguinte, depois foda-se. É verdade. Casamento. Então, tem agora o e-mail do Branevski. Por que ele botou com letra minúscula? É, aquele ponto, foi. Eu não sei. De repente o nick dele é esse, Branevski, com letra minúscula. Ele é minimalista. Fala aí, galera do Baixo... ele é minimalista. Fala aí, galera do Baixo Frente Soco. Queria parabenizar o Quilherazo pelo ativamente do mestrado. Muito merecido. Parabéns aí, Quilherazo, por ser o mestre amigo. É, o Branevski, inclusive, ele conta no e-mail dele que ele estudou com o Quilherazo lá na PUC. A irmã dele deve estudar contigo, hein, a irmã desse garoto aí. É gostosa? Ah, não sei. Procura. Tem alguma Ranevski lá na design? Ah, não sei, cara. Procura saber, a irmã dele. Aí você descobre. Trabalho com jogos desde que saí da faculdade. Consegui entrar numa empresa muito pequena de jogos, mentira, eu só falo pequena de jogos, que era na Barra e agora é no Centro. Muito legal essa mudança pra mim que moro na Barra. Se deu benzão, cara. Parabéns. Parabéns a todos. Pegar um ônibus, dois ônibus, metrô e um táxi e um trem. Pois sou é. Fã da Nintendo desde o N64. Porra, que fone. Enfim. Nunca tive um console da Sony ou da Microsoft, apesar que já tive Sega Saturn. Não entendi, por que apesar? Você é que ele é super fã da Nintendo, mas você já teve um Saturno, que é da Sega. Ah, tá, entendi. Sim, fiz a besteira de comprar essa bela porcaria. Cara, Saturno é tudo, entendeu? Melhor console de todas as gerações. Nunca tive porque não gosto exatamente. Já joguei, não entendi. Ah, não, cara, nunca tive não porque não gosto exatamente. Decifra aí, Lápis, eu sei que é bom de... Eu sei, eu tava procurando a irmã do cara, eu confesso. Não, como é que é? Nunca tive... Não porque não gosto exatamente. Ah, tá. Já joguei e gosto de vários jogos. Não porque não gosto exatamente. Já joguei e gosto de vários jogos lançados para esses consoles. Mas como nunca tive muito dinheiro e precisava escolher apenas um console, sempre preferia a Nintendo. Justo. Parabéns pelo trabalho de vocês e precisando de programador de jogos, estamos aí. Cara, a gente tá sempre precisando de programador de jogos, entendeu? É verdade. Sempre. Quem programa jogos, estamos alistando para fazer o Baixo Frente Soco Clash of Ultimate Heroes, que é o jogo de luta que a gente vai fazer para desbancar, para ir para Evo. Vai ser o principal jogo de luta da próxima geração. Por fim, o último e-mail aqui, o testamento do Letra R. Olá, funkeiros malditos, parabéns pelo tema da cientificação, ele inventou esse termo, dos jogos. Abordaram muito bem um tema que é bem complicado. Gostaria de colocar aqui alguns pontos que acho que complementam o conteúdo apresentado. As ideias que definiram Left 4 Dead estavam sendo exploradas desde o Half-Life 2. O mesmo vale para as pesquisas. Sabe que o Steam reporta para a Valve, com sua autorização, todo tipo de dados sobre seu gameplay. A própria Valve já diz que usa esses dados para saber coisas como em que parte de determinada fase as pessoas não terminaram o jogo, pararam de jogar, etc. Quanto tempo as pessoas geralmente demoram para passar de determinada parte? Quanto tempo dura uma sessão de jogo? Qual a frequência de saves da pessoa? E tudo mais que ela conseguir extrair de dados do seu gameplay. Left 4 Dead manda mais do que... Nada mais é. Left 4 Dead nada mais é do que a concretização de vários estudos feitos no Steam para tentar fazer essa adequação na experiência do jogador em tempo real. A ideia não é simplesmente deixar o jogador feliz, mas sim incrementar o poder do designer, fazendo com que ele consiga manipular mais facilmente a experiência do jogador. Parabéns, conseguiram, porque Left 4 Dead é o melhor jogo que tem no Steam. Não. É, assim. É, um exemplo que achei fascinante é de algo que acontece em Half-Life Episódio 1. Tem uma parte do jogo em que você precisa proteger a Alyx, que está incapacitada de uma horda de insetos. Muitos lembram disso como uma das partes mais difíceis do jogo. Você passa por um triz, quase perdendo, mas conseguindo virar o jogo no último segundo, sentindo-se um verdadeiro herói. O que pouca gente sabe é que nessa parte, depois de mandar hordas violentíssimas até que você esteja quase morrendo, ele dá uma boa maneirada. De forma discreta, o jogo mantém muitos inimigos te atacando, mas eles são ligeiramente mais lentos e bem mais burros, errando ataques certeiros, escolhendo alvos ruins e morrendo mais facilmente. Quando você está conseguindo se recuperar, o jogo manda mais um bazilhão de hordas destruidoras, mas nem tanto, pra cima de você. Quando isso termina, você se sente o cara mais foda do mundo, mas era pura manipulação do jogo. Acho que você é um bosta, na verdade. Ah, sempre. O jogador de videogame é um bosta, que não trepa. Acho que a comparação com o mestre de RPG foi muito boa. O objetivo do bom mestre de RPG é causar divertimento a todos. Ele pode, até deve, manipular as regras e situações do jogo para garantir maior diversão e entretenimento a todos os jogadores. É basicamente isso que o diretor do Left 4 Dead fez. O mestre de RPG serve pra fuder com os jogadores e deixar a experiência deles o pior possível. Colocar eles no barril. E vários outros desses sistemas automatizados de gratificação tentam fazer. Uma tarefa. E, by the way, não é director do L4D2, é o anão do L4D2. É o anão, né? Não tem diretor. E ele faz a mesma coisa que o mestre do jogador, ele fode com todo mundo. Uma tarefa nada fácil, mas que, quando bem feita, enriquece muito a experiência do jogador. Vale lembrar que essas características nem sempre são reveladas. Depois de saber como as coisas funcionam, a parte dos insetos do HL2, episódio 1, se torna completamente chata, porque você tem aquela sensação de jogo armado. Por isso, mesmo o diretor... Cara, é tipo quando o Botafogo joga. É tipo isso, é. Por isso, o diretor de L4D2 tem vários elementos aleatórios, que, para que o jogador não seja capaz de perceber quando o diretor resolveu dar uma apertada na dificuldade dele, ou apresentar alguns itens, ou quando ele simplesmente teve sorte. Pouca gente consegue perceber quando o diretor está manipulando o rumo dos jogadores. E é aí que está toda a graça. Só um extra sobre desenvolvimento de software como experiências. Existe uma vertente do desenvolvimento de software e na administração que está ganhando muita força e é chamada de movimento Lean Startup. Seria como projeto enxuto. Essa vertente parte do princípio básico de que para inovar de verdade, você não tem como saber direito o que tem que fazer com muita antecedência. Essa frase é meio mal colocada, mas o princípio desse Lean Startup é que você não tem que ter um plano de ação completamente definido, completamente amarrado. Você não tem que ter o roteiro do seu software, por assim dizer, o roteiro do seu projeto pronto, porque senão você deixa pouca brecha para mudança no futuro. Por isso, a ideia é de que você deve fazer sempre o mínimo possível para que as pessoas aceitem usar seu produto, para que você possa validar seu conhecimento através de experimentos, sempre com objetivos claros e com lançamentos frequentes, sempre colhendo os dados no mercado real para ter informações úteis, conhecimento verificado e validado para tomar decisões e decidir os próximos passos daquele produto. Essas ideias vêm ganhando muita força entre as produtoras de jogos, principalmente online, que lançam versões com maior rapidez e que não tem problemas em desfazer mudanças que a comunidade não gostou. Tem aí o caso do StarCraft 2, né, que teve toda hora nerfado e mudado, ou jogos de luta e que a Capcom toda hora muda alguma coisa. Grandes exemplos disso são Diablo 3, a versão Team Fortress 2 Beta, Minecraft, Dotinha 2 e vários outros jogos que chegam cada vez mais crus às mãos dos jogadores, mas que são moldados pelos próprios interesses de suas respectivas comunidades. Ele não mandou e-mail, né? Ele mandou um artigo. Um artigo aqui do Cracked. É quase aqueles artigos do Cracked, assim? Cinco formas como o mundo dos jogos está manipulando você. Inclusive, exatamente. Cara, o Barão de Lantier, que gravou com a gente aquele episódio do Jogos Tabuleiro, estava me mostrando hoje um artigo do Cracked sobre... eu não lembro qual era o assunto, mas dizia lá que Super Mario 3 é uma peça de teatro. É uma encenação aquilo. Já jogou o Super Mario 2, né? Que tem no começo, tem uma pseudo CG que mostra que aquilo é um sonho do Mario. O jogo é tudo sonho do Mario. E o 3, vê que na abertura sobe uma cortininha igual de teatro. Sim, a seleção de personagens também parece. É. No 3 sobe a cortina na apresentação. O cenário, aquelas caixinhas do mundo 1, parece que é tudo pregado. Tem um parafuso cinza em cada uma delas. As plataformas, as que estão no alto, elas ficam penduradas, elas não ficam suspensas, elas estão penduradas por alguma coisa que vem no teto, nada tá flutuando. E quando termina a fase, em vez de sair pelo lado que o Mario sempre sai, né, que é indo pra direita, ele sai pela direita dele, ou seja, esquerda da tela, como no teatro. No teatro os caras saem pela esquerda e vão pra coxia. Então o Super Mario 3 seria uma peça de teatro, uma encenação, porque na verdade a única aventura que o Mario teve mesmo foi o primeiro jogo, depois ele voltou a ser encanador e ele quer ter sempre a noção de que ele continua sendo um herói, e aí ele encenou tudo. Caralho, que tenso. Tenso, né, cara? E por isso explicaria porque os próximos jogos são mais viajantes ainda. Super Mario World e até o Galaxy. Porque é tudo... Ele começa a usar, sei lá, droga. É tudo um Mario sequelando, achando que Mario ele é foda, mas não bosta. Ele é um peixe encanador. Ele se auto-show de Trumaniza. Então quer dizer que o cogumelo, de fato, é um cogumelo que ele toma e fica... parece que ele tá mais sinistro. Isso com certeza é. Entendi. Pô, é cogumelo, flor, folhinha, tudo parada natureba, assim, é meio... Mas é isso aí. Cracked.com, cara, é o melhor website da internet do mundo, assim. Nego fica aí perdendo tempo com essa porra de 9 gag. Beleza, então... Eu gosto de jogos. Solidariedade, nosso e-mail aí, lembrando a galera, né? Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Tem lá o Facebook, o Twitter, o Twitch. Então acompanha-nos. Por volta de 1999, pra ser mais preciso, em 1999, o Sonic finalmente dava as caras de uma forma que muita gente sempre quis ver desde o Nintendo C4, que era o Sonic 3D True, ignora aquele 3D Blast, que é muito bom, que era irado, iradaço. Ele dá as caras True 3D como uma cópia de Super Mario 64 ao estilo Sonic. Muitas pessoas acharam que essa era tudo que o Sonic precisava pra entrar na nova geração, pra essa geração de 3D, 3D que eu digo 360 graus de movimento, a gente sempre confunde isso aqui, e muitas pessoas acharam o jogo muito bom na época, inclusive eu, mas depois de alguns anos rejogando, eu vim entender que a parada não era assim. Outro dia eu fui até admitir que Super Mario 64 eu achava meio ruim, mas jogando e pra época e tal, ele era bom, mas hoje em dia eu vou falar uma parada muito mamiluda: Sonic Adventure nunca foi bom. Não sei, defina bom. Daigo, você jogou Sonic Adventure? Exaustão. Você jogou na época do Dreamcast? E quando você jogou, você segurou no controle e falou: caralho, Sonic 3D, muito veloz, cara, cenário foda, não sei o que. Era tudo que você queria jogar o Sonic? Naquela época, sim. E eu devo dizer que me deu uma vertigem foda o primeiro jogo. Puta que pariu. Eu ficava tonto direto. Principalmente naquela fase de correr da baleia. Cara, o que era aquela parada de correr na baleia, cara? Pra mim, marcou muito a era do Dreamcast. Como o Dreamcast era o videogame mais sinistro do mundo. É a fase favorita da baleia. Do Nessinho Fale. Oh, grande Nessinho Fale. Shout out to Nessinho Fale. O interessante notar é que o Sonic Adventure não saiu com uma discrepância muito grande dos outros jogos, porque o 3D Blast é de 96 e o Adventure é de 98, ou é 99, eu acho que é 98. 99. Eles saíram no Natal, 99 no Japão. 99, bonito. Na América do Norte, mas no Japão ele saiu no Natal de 98. É que naquela época ainda tinha um gap grande, né? Uh-huh. E traduzir o jogo todo. É, pois é. Já começou a ter que traduzir jogo de Sony aqui, né? Já mudou. Mas só lançar. Essa aí é a grande mudança da parada. Porra, nunca traduzimos do Sonic, vamos levar 9 meses, né? Lá em Final Fantasy. Não foi uma discrepância muito grande. E o personagem em si também não ficou fora da mídia, porque nessa mesma época, se não me engano, tinha os desenhos animados do que nunca foram grande coisa, né? Mas tinha os desenhos animados do Sonic na televisão. Aquele Sonic Underground, eu acho que é de 99 também. E o anterior não é muito diferente disso, não. Teve aquele filme também animado. Não, mas o filme animado é japa. É japonês, não, tudo bem, mas Sonic na mídia, entendeu? Sim. Mas no Saturn, as pessoas queriam jogar o Sonic, tipo no Nintendo 64, as pessoas jogavam Mario 64, entendeu? E não mas o Adventure não é de Dreamcast? É de Dreamcast. Yeah. O Sonic, ele ficou meio que apagado durante uma geração. Então. Não, teve aquela porra de Sonic R que eu achava o máximo só porque era 3D, mas porra. Justo. Sonic Drift também, né? O Sonic Adventure, ele trazia o Sonic ao estilo Super Mario 64, que era o que muita gente queria jogar, como a gente falou aqui. O grande problema é que Mario nunca foi um jogo que se preocupava com velocidade. Diferente de Sonic, o que as pessoas querem quando elas jogam Sonic, as pessoas que são taradas, é ver aquele porco espinho correr que nem um filho da mãe. Mas peraí, a gente já não tinha provado que o Mario corria mais rápido que o Sonic? Não, tudo bem. Não, mas não é isso que eu tô falando. A questão é o seguinte, o enfoque do Mario nunca foi a sensação de velocidade, ao passo que o enfoque do Sonic, invariavelmente, é essa sensação de você estar correndo pra caralho. Sim. Os personagens em si não têm a velocidade tão diferente. O jogo do Mario não é mais lento que o jogo do Sonic. Vamos dizer assim, o cenário do Sonic é que no fundo passa mais rápido que o cenário do Mario. Só deixar bem claro uma parada que foi bem mamiluda no último podcast do Sonic, é que quando eu falei que o Mario chegava a correr em meia velocidade ou mais rápido que o Sonic, era comparando com os Sonics de Master System, que provavelmente foram os primeiros Sonics que a gente jogou. O Master System foi mais popular aqui no Brasil. Eu comecei pelo Mega direito. Eu não tive Master, né? Eu falei pra vocês isso já. Pois é, eu tive o Master System, foi bem popular aqui no Brasil antes do Mega Drive chegar com firmeza, brother. Sim. O Sonic do Master System, se você parar pra jogar ele de novo, ele não tem um enfoque na velocidade. Não te passa a sensação de, meu Deus. Ele é um platformerzão. O incrível poder de processamento do Master System. Ah, porra. Não, mas aí tinha coisa, né? Aquele Land of Illusion do Mickey era bem mais rápido que o Sonic 1 e 2 do Master. O grande problema é que as pessoas, com o Mega Drive, você realmente teve essa sensação de velocidade muito bizarra. O Parallax nos jogos do Mario eram muito bem feitos. Você, tipo, tinha a sensação do cenário atrás passar rapidão. Ah, mas no Sonic também era, vai. No Sonic do Master System? É. É, um pouquinho. Eu acho bem menos. Eu achava viradão, me achava foda, rápido pra caralho. isso foi um estigma pra vida do Sonic quando ele entrou no mundo 3D. Porque se você parar e pensar no Mario 64, naquele mundo 3D, aquela coisa nova que as pessoas estão começando a experimentar, como é que vai ser a jogabilidade, é um fator muito importante você não ser porra louca e correr pra todos os lados e perder o controle do personagem. Perder o controle do Mario era muito fácil. Pô, quantas vezes eu tentei pular na cabeça do Umba e errei miseravelmente. Ah, era por isso que tinha os ataques de melee, né? Isso, exato. Essa foi uma diferença pra eles conseguirem fazer o Mario 64. E o que eles fizeram pra você poder ter um pouquinho mais de controle no Sonic Adventure, foi o Homing Attack, né? É tipo um segundo pulo perseguidor. É, que era a ideia já começada do Sonic Knuckles, que tinha lá os escudos, tinha um dos escudos da Homing Attack, se eu não me engano era de fogo. Era de fogo, tinha isso no Sonic 3 também. Uhum, foi uma ideia bem legal, só que na minha humilde opinião, o fato do jogo Sonic Adventure ter focado muito na velocidade, prejudicou o jogo em duas formas. A primeira é que você perdia o controle do personagem muito fácil, então do nada você parava numa água e você morria, você ficava preso num bug do cenário, você não sabia o que você tava fazendo, você tava apertando bola pra ir o homem ataque pra frente e abraço. Isso virou defeito de Sonic daí pra frente. É. Então. É uma praga que aconteceria, pelo menos até o Sonic Unleashed, que não tem isso, porque tem melee. Pois mas é. É pior. Mas foi assim, uma praga que somente recentemente eles perceberam que era um problema e eles tinham que mudar isso. E a gente vai até discutir melhor que o Wii teve uma grande influência na jogabilidade do Sonic. A gente tem que agradecer a Nintendo por hoje em dia o Sonic tá conseguindo se reerguer. Porque que é. Foi foda. Com o homing attack não era o suficiente pra você manter o controle total do personagem, mas o que me deixava muito bolado também era que pra manter o jogador com aquela sensação louca de velocidade, primeiro, as fases tinham que ser curtas e pouco detalhadas. Você percebe quando você vai jogar Sonic Adventure que a primeira fase com aquele caraca, aquela baleia gigante, aquele, tudo muito maneiro e bonito. O resto do jogo é muito feio, cara. Muito a parte do bondinho. Não é tão feio assim. Não, é assim. Os personagens maneiros. É feio. Pra época ele era foda, mas faltou detalhe nas fases, entendeu? E mesmo que tivessem detalhes, eles passariam desapercebidos. Por quê? Primeiro, você ia muito rápido. E segundo, que pra manter essa sensação de velocidade, o jogo muitas vezes tirava o controle do personagem. Tipo, do nada você se via correndo muito rápido, ele largava o controle na cama, dando e o Sonic tava correndo. E caraca, é maneiro ver esse vídeo do Sonic. Uhum, somente no primeiro duelo com aquele bicho da água e na fase do bondinho. Mas eu tiro o chapéu pro Sonic Adventure porque eu achei a história do jogo é ruim. Não, o jogo não é ruim. Eu me antecipei. Eu gosto. Ah, na época, ele antecipou, não, precipitou. Ele ficou datado. Ficou muito datado. Hoje em dia, eu comprei ele na PSN, fui jogar de novo, não consegui zerar. Achei o jogo com inúmeros defeitos que eu não conseguia suportar. Só que, assim, se você parar pra pensar na história que ele deu pro Sonic, porque Sonic foi um platformer assim como Mario, com pouquíssima história. Mas Super Mario 64 não se importou em adicionar uma história no mínimo profunda no Mario. No Sonic continua a mesma coisa. Oh, meu Deus, a princesa sumiu, vamos atrás. No Sonic você tinha uma história mais legal, que envolvia o Robotnik descobrindo uma nova forma de vida, e você encontrava um novo monstro bizarro pra lutar. As esmeraldas do caos eram um fator bem interessante na história do Knuckles ser o protetor da parada. É, ele finalmente protegeu elas, né? É, exatamente. E tinha um fator legal também que eu gostava muito, que era a história se completava com cada personagem que você jogava, porque você escolhia o personagem. Vou começar a jogar com Sonic, aí depois desbloqueava o Tails, a história continuava com o Tails. Por aí vai, até chegar a Final Story, né? E é todo mundo junto. E eu digo pra vocês, foi a primeira vez, e a primeira vez foi foda, em que na história, no final da história, pra poder zerar o jogo com tudo 100%, você tinha que virar o Super Sonic, e aquela fase de Super Sonic contra o boss do jogo é animal demais, com aquela música foda do Crush 40 tocando. Cara, Daigo, tu não achou aquela porra animal? Pô, Daigo, na moral. Eu bati a cabeça na parede umas 10 vezes. Tipo, isso aqui tá acontecendo. É legal, assim, no Sonic 3 você até viu um final diferente em que você usava o Super Sonic pra voar no espaço atrás da máquina do Robotnik e tal, mas eu achei que eles fizeram assim, perfeito no Sonic Adventure, foi muito maneiro, o que infelizmente virou uma tradição nos jogos do Sonic em seguida. Não tem como ter final do Sonic sem ele virar Super Saiyajin, ir pro espaço e explodir alguma porra. E voltar pra Terra voando e foda-se a reentrada. Ah, já voei mesmo, tô foda. O que é mais essa porra dessa atmosfera? Vambora aí. Cara, porra, Maurício, cara. Tanto preocupado com reentrada na atmosfera. A gente não liga do Mario chutar uma porra, um casco em 10 mil inimigos e ganhar 20 mil vidas ao mesmo tempo. Porra, deixa o Ouriço entrar na atmosfera sem se machucar. Senhor Eternidade, eu queria a sua opinião. Você jogou pelo menos um pouco de Sonic Adventure. E você tava falando, pô, o jogo não é tão ruim assim. Então defenda. Ah, cara, sei lá, eu joguei muito pouco, mas ele me pareceu legal. Me pareceu uma solução criativa pro Sonic em 3D, sacou? E dava uma impressão maneira de velocidade, como que era o que você falou que era a parada do. Eu acho que eles começaram bem. Só que, como uma boa franquia que tá se redescobrindo com uma nova tecnologia, eles têm que ver os grandes defeitos do jogo e tentar trabalhar nisso. Por exemplo, uma coisa que eu não gostei, que eles cortaram pro Sonic Adventure 2, que ficou bem melhor, é o lance RPGzinho que tinha no Sonic Adventure. Não sei se vocês lembram, mas antes de entrar nas fases, você tinha que andar, tipo, numa cidade em que o Sonic tinha, tipo, sei lá... Ah, sim, o hub. Aí o Sonic tinha que pegar trem. Tipo, what the fuck, o Sonic pegando trem? É mais rápido que um trem, by far, né? Faz sentido. Humilha o trem. E aí ele tinha que falar com as pessoas e... Porra, na moral. O Usain Bolt é mais rápido que o tráfego no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Por isso ele vai deixar de pegar táxi. Eles queriam colocar uns elementos de RPG, né? Creio eu. Então, eles perceberam que isso foi uma parada que não ia funcionar e eles tiraram por enquanto. É, aquela coisa que naquela época tava começando a ter jogo com hub, assim, né? Aham. Não, o próprio Super Mario 64, ele tinha um hub, que era o castelo. É, tinha um hubzinho. O cara galera então se espelha você... no que dá certo, cara. Nessa época, 99, 98, o que, que mais tinha na porra do mundo de videogame? RPG. Então bota a porra do RPG no meio. O que, que tava dando certo de coisas próximas ao que o Sonic sempre foi? Jogo de plataforma. Era o Mario 64, a porra lá do Crash Bandicoot da Sony. Eram coisas assim. Então o que o cara sabia fazer? O que o cara sabia fazer com 3D na época era fazer essa perspectiva do próprio Sonic Adventure adotou, que é parecida com a do Crash Bandicoot, que de certa forma também parece um pouco a do Mario 64. Foi o que acabou ficando com perspectiva padrão de jogo 3D, né? Hoje em dia, meio terceira pessoa. Então foi fez o que dava pra fazer de acordo com o que ele tinha, que ele sabia que dava certo. O que seria aparentemente suicídio na época, e hoje em dia a gente sabe que não, porque a gente tá numa onda retrô do caralho, é fazer a mesma coisa, né? Continuar mantendo um Sonic 2D. Isso é a impressão que os caras tinham na época, provavelmente, que é de que seria uma aposta. O problema é que nessa fase de transição, o mundo era 3D, a parada era ter três dimensões, então eles estavam tentando pular o estigma do 2D. Eu acho que os jogos lançados 2D ainda não era cool de novo. As pessoas estavam muito maravilhadas com esse lance de três dimensões. Caraca, tem que ser tudo assim. Tudo tem que ser 3D, menos o Street Fighter, né? É, o único gênero que se salvou não, né? Que ficou fora dessa onda de 3D na época foi o jogo de luta mesmo. O resto foi tudo, de cabeça, inclusive. Mais ou menos fora, né? Tinha Virtua Fighter, tinha depois Tekken. É verdade. Mas sobraram remanescentes, né? Sobraram alguns que se mantiveram na questão do 2D, ou aquele 2D maquiado, né? No caso do Street Fighter X. The King of Fighters nunca foi pra 3D, no máximo aquela versão de Dreamcast do 98. Tinha um cenário meio diferentão lá. Cenário renderizado. Mas das franquias principais, né? Que já existiam, ninguém foi encontrar no 3D uma forma de se modificar. Só Mortal Kombat, mas aí eles sempre foram meio diferentes, né? Tinha uns atores lá e tanto foi aquela bomba que foi o Mortal Kombat 4. Mortal Kombat sempre pula na primeira tecnologia que pinta. É, e até que eles pararam e finalmente fizeram um jogo decente de novo pra agora, mas o 4 foi aquela bomba, né? Então tava todo mundo nessa onda. O Sonic, ele tinha se encontrado muito bem no 2D. É, não dá pra negar que a melhor jogabilidade do Sonic e a mais divertida ainda é no 2D, e os jogos hoje em dia estimulam essa jogabilidade 2D, misturando. Tipo Mega Man também é assim, todos os jogos 2D que tentaram fazer Mega Man são uma bosta. Mas essa é a minha opinião, claro. É a minha opinião também, porque cara. Se a gente for no Mega Man Legends, aí nós vamos bater de cabeça, né? Pensa um X7 aí, abraço. Ai, Jesus, não! Mega Man Bandicoot, não! Mega Man Bandicoot. Adventure 2 trouxe umas inovações interessantes, persistiu em alguns erros e destruiu meu personagem favorito da franquia, o Sonic. Mas vamos lá. Não, pega leve, cara. O 2, ele é melhor do que o 1, porque ele simplifica bastante muitas das inovações do 1. Pois é, o Sonic Adventure... mais acessíveis. Sonic Adventure 2, ele tenta definir três tipos de jogabilidade. Você escolhe, tipo, entre jogar com o time do bem e o time do mal. E aí começa o grande problema do Sonic pra mim. Eles têm que inventar um personagem novo em cada jogo do Sonic. Eles têm. Sim, é isso que te incomoda. Fogo no rabo. Não tem outra explicação. Tipo assim, a gente tem que lançar um jogo novo do Sonic. Já inventou um personagem novo? Não. Então volta pra sala e pensa. Cara, mas se você pensar, a maioria das franquias, eles inventam personagens novos constantemente, cara. O problema é que eles fazem personagens escrotos, só isso. Acho que só Splinter Cell. O Knuckles, por exemplo, foi um puta personagem. O Shadow, ele é ok. Eu gosto do Shadow, vai. Olha, o Knuckles, ele foi um bom personagem. O Tails foi um bom personagem. Eles tinham a ver ali com o termo. Só que depois, eles foram sempre personagens. Uma merda. No Sonic Adventure 2. O meu problema com o Knuckles é que ele era o Vegeta da parada e depois não foi mais. Pois é, ele era o vilão arrependido, o ninja inimigo da parada que aparecia... Não, ele foi o Vegeta o tempo todo. Ele começou sendo malvadão, depois virou um bonzinho. O Vegeta, ele é ruim, ele continua sendo ruim até o fim da parada. Mas o coração do Vegeta é puro. Pura maldade. O Vegeta se mata pra salvar o planeta Terra, que não é nem o planeta dele, meu irmão. Pô, ele se mata pra salvar o planeta Terra porque ele queria passar na frente do Goku. Eu vou salvar primeiro. Se é a desculpinha dele, pô. Primeiro. O Vegeta, ele não queria deixar de ser bad boy. Ele falou, cara, a melhor desculpa que eu tenho é falar qualquer merda que eu fizer boa é falar, porque eu quero ser melhor que o Goku. É isso, é a desculpa. Ah, cara, não é assim. Mas o Knuckles, ele fica muito amigão. Pois é, depois ele vira tipo o Bro Fist do Sonic. Ele faz o Bro Fist direto com o Sonic. Ou então ele dá o outro com o primeiro deles, que é dar um tapa na cabeça do Sonic. E convenhamos que o Knuckles é o negro do mundo do Sonic, né? Ah, ele é negão. Ele e o Vector. ele. Yo, yo, man, what's up, Sonic? Yeah, huh? É, na versão japonesa ele fala com um sotaque do interior, é divertido. É uma coisa zero. Eu, assim, eu acho que no Sonic Adventure 2, eles dividiram assim. Primeiro eles inventaram de novo um personagem novo, que é o Shadow. Shadow, ele é o quê? Ele é um Sonic, igual o Sonic, preto, do mal, clonado. Não corre. Que não tem memória e ódio do... Com peito cabeludo. E que não corre. Ele não corre. Ele não corre. Não, ele usa patins energizados, ele não corre. Ele é incapaz de correr. Ele não tem a super velocidade do Sonic, que é discutida de forma diferente em 1000 manuais. Sim. Alguns deles afirmam que foi o Robotnik que fez as botas super rápidas pra ele. Ou então que ele treinou com os animais da floresta. Os cara. Ele aprendeu com os guepardos, né, cara? Não, a habilidade do Shadow, assim, o truque dele, o gimmick dele, é mestrar qualquer tecnologia que ele entre em contato em menos de 10 segundos. E o troço lá do poder Nossa, de controle que do caos, tá? É muito cagado. E ele tem um poder de controlar o caos em tempo, espaço e voltar no tempo. Caralho, é Feiticeiro Escarlate, cara. É isso. Ele isso. É exatamente isso. Só que ele finge que não tem controle. Quando... faz sentido, porque o Sonic é o Mercúrio, né? E qual era o grande sacado do Sonic Adventure 2? Ele fala assim, tem o time do bem e o time do mal. E a jogabilidade dos dois é a mesma, o storyline que é diferente. Depois que você terminar os dois modos, você chega na história final, em que você joga com o Sonic e o Shadow no Super Saiyajin Mode contra o boss do jogo e acabou. Beleza. O problema é, eles definiram assim, a jogabilidade do time do mal e a jogabilidade do time do bem é igual. Um você joga com Sonic, Tails e Knuckles, outro você joga com o Shadow, o Robotnik... Rouge e o Robotnik. Rouge, é. Robotnik não, já é Eggman, né? É, já é Eggman. Eu vou chamar pra sempre de Robotnik, tá? Não, sim, mas só pra clarificar que é a partir desse que vira Eggman pra valer. Pois é, acho que no Adventure 1 vira Eggman. Não, mas aí chama ele de Robotnik na dublagem em inglês e Eggman na dublagem japonesa. Entendi. Nessa jogabilidade, assim, o Sonic e o Shadow eram os personagens de correr, desembestado, foda-se tudo, deslizar no... Corre e pega milhões de moedinhas, se não morre no primeiro toco que tomar. Isso. E continua correndo. A jogabilidade do Knuckles e da Rouge, que é uma morcega cagada... Ladra. A ladra morcega lutadora de Kung Fu. Exatamente. É a melhor definição ever. Caralho, isso é muito errado. Assim, é uma referência a Mulher Gato, só que, tipo, exato, ela é o Batman. Deu errado, né? Ela é o Batman. É. A jogabilidade deles era, pra mim, a mais legal, que era aquela de ficar procurando coisas, que era o modo Tomb Raider do jogo. Pois é, sabe qual é o meu problema com essa jogabilidade? É que, assim, você saía da fase do Sonic, em que você tava na pilha de passar menos de 2 minutos, tá ligado? Você saía muito aloprado da fase do Sonic. Você entrava na fase do Knuckles, você passava 20 minutos na fase do Knuckles, procurando tesouros. É, mas pelo menos não tinha time limit, né? Se tivesse... E isso me frustrou um pouco. Mas o que mais me frustrou é que a jogabilidade do Tails, ele tá assim, é a cena mais traumática do mundo dos jogos de diversão pra mim, eu acho. O quê? O Tornado virando um robô? Tá o Tails com aquele, no começo do jogo, com aquele aviãozinho dele, do Sonic. Tornado. Aquele aviãozinho que todas gostam, todas ama, todas lembra. Aí no começo ele tá sozinho vendo, eu sou o Tails. Aí do nada ele, meu Deus, problema lá embaixo. Tornado, transform. Aperta o botão, o avião dele vira um super robô de combate sinistro com mísseis e metralhadora. E ele cai tipo no chão. E a fase do Tails e, consequentemente, a do Robotnik também é de rampage, é de destruição absoluta e mísseis pra tudo que é lado, invadir o lugar e de... assim, sejamos sinceros, se não fosse com o Tails, você ia achar legal. Se fosse, sei lá, com o Ômega ou qualquer um dos robôs bonzinhos que o Robotnik fez e deu errado. Pois é, mas por que o Tails? Porque o Tails é o maquineiro da parada, velho. Maquineiro, eu inventei essa palavra agora e funciona. Boa palavra. Funciona. E isso me revoltou um pouquinho. Ah, mas admite que você gostou de sair destruindo tudo, vai. Cara, quando vai. O Robotnik eu até me divertia, porque o Robotnik faz sentido ele chutar a porta da frente e destruir tudo, sabe? Mas o Tails, cara... Porque ele é gordo. Gordinho faz gordice. Fazendo gordice lá que cala, fazendo gordice na bala. Cara, e é verdade essa porra, cara. Eu fiquei gordo de novo agora, de uns meses pra cá. Eu tô fazendo muita gordice, maluco. É uma coisa impressionante, cara. Não é preconceito. Tu não tá tão gordo. Não, olha só. Tô com 90 quilos. Gordo faz muita gordice, cara. É incrível. Meu peso. A gordura na barriga. A gordura tá no cérebro lá. Sim. Não, a gordura cera a sua barriga, mas nunca cera a sua cabeça. Nunca. Você tá com o meu peso. Nunca deixou de ser gordo. Você pode fazer uma super dieta, pode malhar, pode virar o Vin Diesel boladão, um chá. Você vai fazer gordice. Adventure 2 começou a banalização do Super Sonic, né? Afinal, o Super Sonic, todo mundo tranquilo, mas... Não, pra mim, a banalização foi o Shadow ter virado de graça também. Pois é. É tipo assim, ah, vamos dividir o poder das Esmeraldas do Caos, virar Super Sonic Brothers. A ideia da fase final do Sonic Adventure 2 é bem maneira. É tipo, você tem dois Super Sonics e todo mundo sabe que o Super Sonic tem uma contagem de moedas. E eles estão no espaço sideral. Eles não podem respirar fora do Super Sonic. Então, tipo, tem argolas, Deus sabe por quê, espalhadas no espaço. Então, o Sonic tem que ficar desviando dos meteoros do Super Sonic com a contagem de argolas que ele tem pra bater no monstro gigante boss do jogo. Pra ele fazer isso, ele tem que ir contra a contagem dele. Quando ele acerta, ele fala assim, fudeu, preciso de mais argolas. Shadow, assume. Aí o Shadow vai enquanto o Sonic vai pegar as argolas. Faz até sentido. A música do Crush 40, que é a banda oficial do Sonic moderno, né? É muito maneiro. O Sr. Eternidade até escolheu pro Disco Ninja 2. Não, então, isso é mentira. Fez sim, cara. Nunca faria isso. It ain't me. Se bobear, o Sr. Eternidade sabe até tocar no violão. Sabe tocar Live and Learn no violão, cara? Talvez, cara. Vivendo e não aprendendo. Isso é um disco do Ira, cara. Dá uma palhinha. Como você acha o Reis hoje na leitura de e-mail? Quem seja o Reis? Porra! Não lembro como é que é, cara. Porra, muito foda, cara. Caralho. Bem, mas no violão dá pra tocar o solinho irado, cara, na guitarra da... Ah, sim. Você precisaria de dois violões, né? Não, dá até pra tocar, mas vai ficar mais só um lixo. Ah, sim. Sonic Adventure 2 machucou um pouco meu coração com essa história do Tails e com... Mas ele tinha uma jogabilidade ainda legal e eles estavam se achando. Os gráficos eram muito melhores. Você vê hoje em dia, o Sonic Adventure 2 é muito mais bonito que o Sonic Adventure 1. As fases do Sonic, elas eram bem rápidas, bem legais de jogar, até divertido. Bem menos bugado. Tem a fase icônica que é Escape from the City, que ele vai deslizando no snowboard na cidade lá, fugindo do caminhão gigante. É bem irado. E tem Soap Shoes, que é irado. Tem. Soap Shoes, porra. Eu achava que era Slick Shoes o nome. É Soap Shoes. Eu queria comprar quando era moleque. Eu descobri essa parada antes do Sonic. Sapatos de sabão. Explique o que é o sapato de sabão. Cara, é tipo uma parada pra maximizar seu parkour. Você bota um tênis louco que tem uma parte dura, desliza, aí você pode fazer grind na, que nem skate no, nos canos da rua, tá ligado? No corrimão e... É. Mandar. Moleque, só falta rolar. Meu irmão, você nunca teve vontade de cambalhotar num loop, não? Não. É a coisa mais sensacional. Quando eu era criança, eu sempre quis cambalhotar num loop. Inclusive, cara, uma vez... Eu fazer aquilo, cara. Pois é, tinha... É aquilo e a bolinha do Blanca. Tinha um Ralph lá no... Que a gente... Onde eu morava, tinha um Ralph, que o pessoal andava de skate lá e eu não sabia andar de skate, o que eu fazia? Brincava que nem um animal no Ralph sem skate. Olha lá, ó, é freestyle. Mulher, eu mandei um freestyle uma vez, que eu fui mandar... Aí, galera, vou mandar o Sonic... Caralho. Ai, eu cambalhotei tão feio. Você só rodou e caiu de bunda, né? Meu irmão, não, eu não parava de cambalhotar e eu não conseguia parar e doía. Ah, caralho, tu mandou de cima. Nossa! Eu desci rolando, só que não de lado, de frente. Ui! Eu fiz isso uma vez andando de carrinho de rolimã, cara. Nossa, mas aí não foi proposital. Não foi, eu me ralei todo. Eu lembro que, na época do Sonic Adventure 2, as pessoas ainda estavam no hype do Sonic. Sonic ainda era, tipo, caralho, jogaço, hein, porra, me amarrei. E aí saiu Sonic Hero. Até porque o Sonic Adventure 2 era 10 anos de Sonic, né? Pois é. Era, pior que era. Ele foi lançado pra Dreamcast, depois teve versão pra GameCube, versão pra PS2, depois que a Sega faz... E esse foi lançamento quase simultâneo, né? Foi uma semana de diferença. Traduziram mais rápido dessa vez. começaram a traduzir antes, quer dizer, né? Já tinha internet. Net, né, cara? Galera passando os scripts pelo Hotmail. Nossa. Sobre a eternidade. Eu lembro que uma vez a gente tava no sítio de um amigo nosso, o grande Marreco. Lembra do grande Marreco? Ele, claro que lembra. Marreco. Foi no dia que a gente viveu um dia de 72 horas, né? No clássico. Você viveu um dia de 78, parabéns. Obrigado. Parabéns a todos os envolvidos. Foi o dia que a gente comeu o cachorro quente chocante, que dava choque. Muito bom. Muito bom. Muito foda. E nesse dia, tinha um amigo nosso, o Titor, tinha levado o GameCube dele, sei lá, acho que foi GameCube, e tinha levado um jogo que era pra gente conhecer, o Sonic Hero. Você lembra que você jogou esse jogo? Eu não me lembro absolutamente nada desse jogo. Eu me lembro que você ficava pulando e quicando nas pessoas. O X, X, X, X, X, X. Não era X, era o correspondente a X, sei lá. O botão de baixo, né? porra. Botão de baixo, exatamente. Botão de baixo. Obrigado. Botão de baixo. No Xbox é A. Daigo, tente simplificar o que é Sonic Heroes. Sonic Heroes foi a tentativa... Vamos com calma. Sonic Heroes foi a tentativa de pegar o que tinha no Adventure e transformar num jogo de times. Isso. Que tinham, se não me engano, 4 times. Sonic Adventure 2, você tinha jogabilidades diferenciadas separadas por fase. Sim, eles juntaram as 3 jogabilidades possíveis numa fase só. Exato. Você jogava com os 3 personagens de N grupos, aparecendo até a galera... Irmão, apareceu aquela galera opcional do jogo do Chaotix, não? É, o Chaotix. É o que eu tava falando com o Castro antes. Era o time mais aleatório. Meu irmão, tinha o Jacaré. Ou do Jacaré. Chaotix. É, Vector, o Crocodilo, Charmy, a Abelha e Espio, o Camaleão Ninja. Camaleão, eu nunca soube que aquilo era um camaleão até camaleão roxo, né? É, um rosa, bicho, aquela porra. Eu chamava de, tipo, Jacaré, Abelhinha e Bicho Roxo Escroto. É um complexo de The King of Fighters do caralho esse jogo, cara. Porque tem o Bicho Roxo, que é um urso com orelha de coelho, ele parece aquele personagem do Waku Waku 7, que tem um garotinho nas costas. Caralho. O Big? Ah, o Totoro, né? O bicho parece o Totoro, é. É, o Big the Cat. O nome é esse não, cara. Mas é esse bicho aí, grande do Waku Waku 7. O bicho de Waku Waku 7 eu não lembro, mas o nome do bicho do Sonic é Big the Cat. Gato. Ah, tá. Tinha um outro personagem que surgiu no Sonic Adventure, que tava nesse jogo, que era o Big the Cat, que era um gato gordo pescador. Era ele mesmo. Mauru, do Waku Waku. Era... O time dele era Amy Rose e aquela coelha do Sonic Adventure. Pois é. E a fadinha azul também, ela andava com a coelhinha, acho, né? É, o Um Shao. Do Sonic Adventure 1 também. E você tinha o time também do Shadow, que era o Shadow, a Rouge e o robô da destruição. É, o Cal, Maxima e a Kula. É, o Ômega. É, total, Cal, Maxima e a Kula, boa. E Complexo tinha... Complexo King of Fighters do caralho. Então, peraí, qual time tá faltando agora? Não, são esses são 4. São esses 4, né? Sonic, Tails, Knuckles e... Assim, esse crocodilo, ele é muito Donkey Kong pra mim, cara. Ele é o fortão. É. Muito personagem da Rare, tá ligado? É, ele é muito... É, exatamente. Não é exatamente Donkey Kong, mas ele é muito personagem de jogo da Rare, assim. É, de algum Banjo-Kazooie que não saiu. Ninguém reclamar, né? Banjo-Kazooie, Conkers, whatever. Agora, no Sonic, cara, beleza. Não vamos entrar. Sonic... Não, ele é o segundo negão do jogo, né? Você já viu os bling-bling que ele usa? Ele anda de... bling-bling. Fonezão gigante, cordãozão de ouro. É, ele é um negão. É outro negão, exatamente. O problema com Sonic Heroes é que o fato de você mudar on the fly a jogabilidade tornava a fase, às vezes, um pouco cansativa, porque você tava jogando com Sonic. Por exemplo, qual é a jogabilidade do Sonic? Correr loucamente. Correr e ricochetear nas coisas. Pois é. Qual é a habilidade do Tails? Voar e carregar geral. Voar e carregar a galera. Ah, qual é o poder do Knuckles? Destruir. Quebrar coisas. Destruir. Quebrar coisas e levantar coisas. Destruir legal. Então, tipo, do nada você tava correndo loucamente, cara. Uou, loop, cambalhota. Aí apareceu uma porrada de bloco. Aí você muda pro Knuckles. Quebra bloco. Quebra. Então joga seus são 12 personagens. 12 personagens e redundância de um quarto, né? Só que dá pra jogar com 3 mesmo, na verdade. Só muda o skin. É, de fato. Mas só pelo menos as fases eram mais variadas do que isso. Eu não achei o level design de Sonic Heroes nada demais. Eu achei o jogo cansativo. Tanto é que eu não consegui zerar com todos os times. Não, só fui ver o final do jogo no YouTube depois. Que, pô, era a mesma coisa sempre. O pior é que quando você mudava de time, sabe o que era pior? Eram as mesmas fases. Ah, sim. Era mesmo jogo, todo de novo, com skin diferente. O único time que não tinha as mesmas fases era o time da M. É, porque que era a fase zoada. É. É, então que o jogo foi muito mal avaliado na época pela imprensa, né? Sim. As notas deles foram muito ruins, assim. Foram os primeiros jogos do Sonic a tomar porrada mesmo da mídia. E os fãs não curtiram muito, assim. Mas como é que Sonic é um personagem que tem fã xiita pra caceta? É aquele cara que você fala assim, Sonic é uma merda. O maluco fala, meu irmão, tu tá xingando minha mãe? Qual o teu problema? Não, aliás, tem um perigo, tem um outro perigo de fã de Sonic também. Eu já discuti isso com o Tengu. É tipo assim, pega o seu nome e digita ele no Google seguido de The Hedgehog. Você não vai gostar do que vai ver. Nossa. Não vai. Caraca, tá bem Tengu. Porque a parada vai dar um furry foda. É uma coisa nojenta. Vamos, talvez algum de nossos ouvintes goste de furry. Por favor, manifeste-se para que possamos execrá-lo em rede nacional, caso seja o caso. Era pra eu digitar Tengu The Hedgehog no Google? Não, pega o seu nome mesmo. Meu nome. É, pega o meu, Douglas. Pega alguma coisa e digita com The Hedgehog na frente. Ou qualquer um dos animais do Sonic. Você não vai gostar do que vai ver. Aí, eu vou fazer meu isso, Deus. Cara. Nossa, por que eu fiz isso? Tá vendo? Meu Deus. Não é pode ser tão... Eu não sei se algum de nossos ouvintes é fã de furry ou coisa do tipo. Por favor, diga se é, pra gente poder cagar em você. você. Nossa, meu eu Deus. Sou, mas eu sou, mas eu gosto de outra coisa. Pera, eu não entendi. O que, que eu tinha que comprar? Meu irmão, você acha tipo fanart zoada, sempre. É, foi. Eu achei um brother aqui chamado Pedro the Hedgehog. Caralho. Mas ele é boa pinta. Ele é Sherlock, né, cara? É. Parece um cara legal. Na geração seguinte, o Sonic tava embaixo. As pessoas falaram assim, pô, a gente precisa dar um reset no Sonic. A gente precisa começar do zero e fazer direito uma parada maneira. O ano fatídico era 2006. Ai, ai, ai. Eles resolveram lançar um jogo em que não tinha... Como era pra reescrever a série, retorná-la, dar nome de novo à série num jogo de nova geração, eles nomearam o jogo como Sonic the Hedgehog. Eventualmente, esse nome, esse jogo foi tão escroto, tão odiado, é o pior jogo que eu já joguei. Eu odeio tanto esse jogo. Muito... É o pior jogo que você jogou na sua vida? É o pior jogo que eu joguei na minha vida. Não. É a história de Superman 64. You're full of shit. E eu zerei Sonic 2006. Nossa, herói. Eu te passo um vídeo, tá no link do post, um vídeo mostrando como esse jogo parece que ele foi lançado no pré-alpha, pré-beta. Tipo assim, ah, vamos fazer beta? Não, vamos lançar o jogo. Que cagada. Por que? Sonic 2006 tentou reinventar. O que que eles fizeram de errado? Um jogo que foi lançado na nova geração, que é a geração atual, né, com PlayStation 3, Xbox, ele foi lançado primeiro pra Xbox, depois pra PS3. Tá aí, começou errado, mas beleza. É, o que eu disse, é o que eu disse sobre esse negócio. Eu acredito que o jogo tenha sido um pouquinho capado. Assim, quando você joga, você dá play no jogo, o CG inicial é uma das coisas mais fantásticas que você já viu, assim. Sonic Team, pra fazer CG, parece a Blizzard, manda bem pra cacete. Não, posso a barra. Bicho. Eu sou com uma voz tão engraçada agora, cara. Fala de novo isso aí, por favor. Não, tá gravado, cara. Relaxa. Mas assim, o CG é animal. Você fala, cara, esse jogo vai ser um jogaço, minha irmã. Aparece a princesa, não sei o quê. O Robotnik invadindo com a Legião do Mal. Caraca, puta que pariu. Fudeu, irado. Começa o jogo, você, em vez de começar no high speed louco do Sonic, dando uma cambalhota no spinning maluco, você começa numa cidade com RPG. Vamos trocar ideia. Por que não? Por que não um belo RPG? Vamos começar um jogo do Sonic falando com a galera ao redor. Descubra informações sobre o Robotnik. Aí você, aí você começa a falar com as pessoas ao redor. Interessante, é um jogo de investigação. Pois é, quest. Aí você faz uma quest de passar por dentro dos anéis e tal, pro cara te dar as botas pra você poder alcançar as paradas. E aí você entra na primeira fase. Depois que você entra na primeira fase, você descobre 1001 bugs do jogo, você fica preso no cenário, você, quando o jogo toma o controle de você pra fazer as cenas loucas, trava, te mata, você fala, caralho, que porra é essa? Eu botei o Granville e o Daigo quando eles vieram aqui no Rio pra jogar esse jogo. Aconteceu exatamente isso. Eles começaram a jogar o jogo. Parece até que você tava sabendo. Eu sabia, eu tinha certeza. Ah, viado. Aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, com o Matt Splinter, com todo mundo que eu botei pra jogar esse jogo. Vê a CG inicial irada, vai pras quests do começo do jogo, acha um saco, finalmente entra na primeira fase, vê 1 milhão de bugs, morre 5 vezes pros bugs. Você jogou esse jogo até o final? Eu joguei. Herói. Então, você... É a regra da internet, otário. Começou, tem que acabar. Otário. Sabe qual é o pior de tudo? Quando você morre pros bugs, porque todo mundo que joga a primeira vez morre pros bugs bizarros da primeira fase, porque são bugs bizarríssimos. São verdadeiros insetos, né, cara? Mais poderosos que os insetos robôs do Sonic 1. Então, tipo, eu boto a pessoa pra jogar o jogo com certeza que ela vai morrer pros bugs no começo. E quando ela morre, o jogo começa do começo, da CG inicial, porque não salvou o jogo. E você tem que fazer as quests de novo. Aquela chatura da porra. O jogo foi muito mal feito, muito mal planejado. Mas vamos pro que interessa. História. Tem um personagem novo, que é o Sonic Prateado. Chama... Shadow. Oh, não. Silver, né? Silver. Que ele tem poderes psíquicos. Ele é do futuro. Ele não corre. Ele levita as paradas. Ele volta no tempo pra impedir que o mundo acabe. É o Trunks, cara. É o Trunks. Caralho, que porra. Imita um Dragon Ball em tudo nessa porra desse jogo, cara. Não é? Imita um Dragon Ball em tudo. Em tudo. Super Sonic, Vegeta, Trunks. Tá de geral ali. A Bulma. É, mas Bulma? Ah, é o Tails, né? Justo. Ah, tempo vai, tempo bem. Tem uma princesa maluca de um reino distante onde eles estão. Ah, esse é o da princesa? É o da princesa. Caraca, então eu vou parar de gravar um pouquinho. Quando parar desse jogo, eu vou voltar, tá? Que eu não quero ouvir falar de beijo de Sonic com mulher, não. Foi mal, cara. Ah, ele não quer a parada de furry. Cara, a princesa e o Sonic tem tipo cenas tipo Star Wars Episódio 2 rolando na grama, tá ligado? Abraçado. E conversando. E Sonic descobre que é apaixonado pela mulher. Eu queria lembrar um negócio. O Sonic, ele é um porco espinho mutante super veloz. E a mulher é uma mulher normal, criança, com peitos. Então, tipo, a mulher deve ser... Com peitos. É, deve ter os seus 13 anos japonês, com peitos. Cara, você pode culpar. Ela tem tipo o tamanho da Debs, não tem? É. Ah, então você pode culpar um homem. Você pode culpar um homem ter peitos, cara. Mesmo que ele seja totalmente, um pouco espinho, na verdade. Totalmente explica os The Boobs. The Boobs. The Boobs. Ah, meu irmão. Cara, mas as cenas são bizarras, cara. É uma porra do boneco. É ruim, é tipo o Mickey da Disney carregando uma criança no colo, sacou? É. Imagina o Mickey pegando uma garotinha com peitos, moleque. Sonic é pequenininho, cara. A garota é tipo, processar a Disney, cara. Meu irmão, spoiler, foda-se. No final do jogo, o Sonic morre e a princesa revive o Sonic com o poder do amor, dando um beijo na boca do Sonic. A Amy Rose morre nessa hora, né? Não, tem, e uma, ela fase, não tem uma fase nesse jogo em que você tem que escolher entre o amor da sua vida, que é a princesa e a Amy. E não importa o que você faça nessa fase, o final do jogo é o mesmo. O Sonic toca o foda-se pra Amy, pega a humana e faz zoofilia pedófilo nela. É, faz um furry pedófilo. Deus! Deus! Final Fantasy VII também é assim. Não importa o que você responda pra Ares lá no parquinho, se a Tifa é sua namorada, sua amiga, depois o Cloud vira fica apaixonado pela Ares mesmo. Mas é porque a Ares morre de qualquer forma, então... Não, isso varia pra... Final Fantasy VII é um jogo bem pensado, cara. Isso, o que você responde no jogo varia se você come a Tifa no final ou não. Ah lá, toma essa. Sim, mas não muda a Ares. Não mesmo. Ó, spoiler, independentemente do que você faça, você não come. Você come a Tifa no final. Não, você não come. Não come. Você pode comer ou não. Não tem pornografia no jogo, ponto. É engraçado, dos RPGs da Square, o único que foi ter sexo é o único que a Square deixou embora, que é Xenogears. Cara, Final Fantasy VII tem sexo. Ah, cara, falaremos sobre isso no nosso podcast sobre Final Fantasy. Sim, episódio 141. Olha só. Porra, já vamos botar data nele assim? O Ilapse faz isso todo dia, todo mundo esquece sempre. Ninguém. Ah, é? Nunca. Não, cara, um cara um dia desse aí lembrou que eu falei que ia ter episódio de vilões novo até o fim do ano. É verdade, fudeu. Podia ser promessas vazias. Claro que não. Agora vai ter que ter? Claro. Continuação do episódio de vilões. Mas, Sonic. E sabe o que acontece depois que o Sonic leva uma zoofilia zoada ali? Ele deve ter levado uma dedada se bobear também. Ele vira o Super Sonic e fala pro Brother Shadow e o Brother Silver. Fala assim, galera, partiu o Super Saiyajin também. E agora os três viram o Super Saiyajin e você joga contra os três no boss final. Vamos voar felizes. Formação de ataque. Deixa eu pegar esse meu jogo aqui no armário. Ah, meu Deus, ele vai pegar. Ai, meu Deus, impeçam o que você tá fazendo? Impeçam ele, ouvinte. Quem teve a ideia de gravar essa gravação? A porra aqui. Foda-se. Quem é o fanboy de Sonic? Vai tomar no cu. Vai pro caralho. Ah, pelo menos ele quebrou. Sonic 2006 trouxe para os fãs provavelmente o fundo do poço onde ninguém achou que o porco-espinho mais veloz pudesse alcançar. Só que eles estavam errados. Ele alcançou e alcançou correndo. Breve ele virou um lobisomem. E ele caiu dentro de um livro das lendas arturianas e tornou-se um cavaleiro medieval da Tábula Redonda. Pois é. Enquanto isso, enquanto a Sonic Team destruía de todas as formas o Sonic nas plataformas PlayStation 3 e Xbox, as plataformas sérias, a Nintendo resolveu conversar com o Sonic Team e falar, olha só, no nosso videogame a gente tem esse lance de sensor de movimento. Então, o seu jogo tem que ter sensor de movimento. Aí, a galera botar a mão na cabeça e falar, caralho, que porra é essa sensor? O que a gente vai fazer com essa porra? Sonic Eternidade. Sonic and the Secret Rings. Make believe it was. Melhor trilha sonora de todos os tempos. É, mas só isso também, né? Não. Cara, argumento. Eu defenderia o jogo, mas não tem como, cara. É porque, tipo, naquela época era uma certa novidade esse negócio de acelerômetro e tal, e você poder controlar a porra do bonequinho de um lado pro outro, mexendo a gravidade do controle, né? Isso era, talvez fosse considerado legal na época, eu imagino. Hoje em dia é vulgarizado, qualquer joguinho merda de celular que você pega pra jogar tem isso. Mas enfim, na época era novidade. Só que o nego focou tanto nessa parada, o nego achou tão legal isso, que o nego resolveu fazer um jogo totalmente baseado nisso. Você simplesmente não movimentava o Sonic, basicamente. Você só pulava e andava com ele de um lado pro outro, aquela merda, aquele acelerômetro. O que isso ficou velho rápido. O que é engraçado é que com essa jogabilidade, se você ignorar o acelerômetro, que não te dava resposta rápida, porque o Sonic você tem que ter resposta rápida, não é tipo virar o controle e esperar o acelerômetro responder, não. Sonic você tem que ir de um lado pro outro rápido. E, incrivelmente, por mais que a gente zoe agora Sonic and the Secret Rings, eu acho que esse jogo foi essencial pro Sonic Team perceber que jogabilidade 3D do Sonic só ia funcionar se você tirasse os 360 graus de movimento dele e tentasse fazer uma parada mais rail shooter running de pular também, entendeu? Não. Qual é o grande lance dos Sonics hoje em dia que fazem sucesso? Eles alternam entre duas jogabilidades. Entre o Sonic clássico, que é 2D. Corre pra frente. 2D, side-scroller, corre pra frente, pula, tem o homing attack, ficou legal e tal. E com a jogabilidade moderna. Qual é a jogabilidade moderna que não te cansa se misturada nesse aspecto do Sonic 2D também? É você... É a mesma jogabilidade. É você não ter os 360 graus de movimento tão livre assim. O personagem tá indo pra frente. Pois é. O personagem, ele... A câmera fica atrás do personagem, a câmera não vai girar e você vai correr pra frente. Você vai correr muito e você vai ter que ter reflexo pra desviar. Mas desde do Sonic Heroes e o Sonic Adventure já era meio assim. Sonic Adventure não era assim. Mas o Sonic Heroes já passou do movimento. A fase era linear, de certa forma. A fase era até linear. Você editava o passo do movimento. O grande problema do Sonic Heroes é que muitas vezes você tinha que parar pra se movimentar naquele espaço onde a câmera só mostrava pra frente, sabe? Você precisava ver o que tava atrás da câmera, você sentia essa falta. Sonic and the Secret Rings, no Wii, você ainda tinha essa falta, você tipo ainda deixava de pegar algumas arcolas, você queria voltar, alguma coisa assim. Mas eu acho que aí começou a engatinhar essa modernização da jogabilidade, que foi pra mim o fator crucial pros jogos hoje em dia darem certo, Sonic. E por mais que do lado A o Sonic tivesse sendo um fracasso, no lado B ele tava engatinhando pro certo. Junto com Sonic and the Secret Rings, que a história era o Sonic das Arábias. Você lembra disso, senhor Eternidade? Claro. Vocês pegaram o Sonic e fizeram ele virar um personagem de novela da Daniela Pérez, né? Da Glória Pérez. Ele abriu um livro e ia parar no mundo das noites da Arábia. E os dias também. Segundo o mesmo artigo do Crack, senhor Eternidade, que você tem na leitura de e-mails, o Aladdin, no Aladdin, o gênio é aquele vendedor do começo. Como é que é? Sabe o cara que dá lâmpada pro Aladdin? Sim. Ele é o gênio. Aquele cara é o gênio. Mas tem várias teorias sobre isso. Qual é? Dublador, Robin Williams. Do gênio e do vendedor, Robin Williams. Pronto. Ah, é? Em português eu acho que não é o mesmo. Não, em português com certeza não. Pois é, Herbert Richards acabou com o filme, mas aquele vendedor no começo é o gênio. 10 mil anos! Me deixaram com bruta torcicolo. Depois do Sonic and the Secret Rings, eles resolveram lançar, no lado A, um jogo chamado Sonic Unleashed. Daigo, me fala um pouquinho sobre esse jogo. Eu gostaria que não, mas eu fui realmente obrigado. Esse foi o fundo do poço, na minha opinião. Esse é o Sonic God of War, como eu gosto de chamar. Exato. Apesar dele também ter o lance do Sonic ali, ter duas jogabilidades. Começou com uma ideia genial e estragou de maneiras incríveis. Assim, vamos começar com os erros. Primeiro, voltou com o Hub. Você tem que andar pelas cidades e conversar com pessoas. Pelo menos eles notaram que você não pode conversar com as pessoas quando você vira um porco espinhoso homem. Assim, digamos que basicamente a história é essa. O Robotnik tava fazendo experiências mutantes, o Sonic foi lá deter ele, foi atingido por um raio e começou a se transformar incontrolavelmente toda vez que anoitece num porco espinhoso homem, numa criatura assassina com garras e espetos e dentes. E sim, você está ouvindo isso, isso aconteceu. E o que o Sonic ganha? Super lerdeza! Sim, ele fica lerdo. Você não pode ser lerdo num jogo de estilo God of War. Você não pode ser. Mas enfim, vamos voltar à jogabilidade. Numa jogabilidade, você é o Sonic do Sonic ruins, que você só controla pra um lado e pro outro e pode dar um pulo de vez em quando o controle te responde. Não, e além disso também. Você tem um mix com a jogabilidade 2D quando você é o Sonic normal. O Sim. Sonic Unleashed, quando você, se você conseguisse apagar todas as partes que ele vira o lobisomem espinhoso, ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo que originou, sei lá, Sonic Colors hoje em dia. Sim, apesar dessa essa parte ser boa, o controle de vez em quando não responde. Eu, pelo menos na versão que eu joguei, não respondia. Eu tomei uns tapas fudidos do controle, assim. Uhum. Mas era bom. Era a parte que, tipo assim, me motivou a jogar até o final. Porque quando ele virava um pouco espinhosão, eu falava, caralho, não tem como dar skip nisso aqui, não. Tem manha pra fazer isso, não. Eu ia no GameFAQs procurar aquela coisa meio vergonhosa, né? Procurar códigos, procurar manhas. Sim, cara, sim. Manhas. A gente chamava de manha. Manha, sim. Manha. Jogar com Sonic God of War foi uma coisa muito traumática. Foi horrível. Assim, esse jogo, ele trouxe Sonic ao fundo do poço porque ele já tava lá no fundo. Porque esse jogo não é pior que Sonic 2006, mas a ideia dele é tão nojenta. Ele trouxe o Sonic ao fundo do poço porque ele já tava no fundo. Não, ele tava lá enfiado no poço, lá no buraco sem fim, aí descobriu o fim, entendeu? Assim, ó, ele deu uma cavadinha. Usando as garras do porco espinhoso. O fundo era de areia e atolou, né? Exato. Sonic the Hedgehog ficou atoladinho. Puta que pariu. Cara, esse Sonic foi o maior revolta dos fãs. Assim, Sonic tem fã chiita, mas eu não consigo dizer alguém que vira e fale, caralho, eu me amarro em Sonic Unleashed. Não conheço. Não, se aparecer, eu vou dar nesse cara. Não, pode eu não falar, joguei, se adorei. Você se levantar, você vai apanhar de mim. Uhum. Ouvinte, ouça bem. Se você gosta de Sonic Unleashed, fique calado. Não, mande e-mail, tente defender. O fora é que se o Ilapso e o Senhor Eternidade gravarem a leitura de e-mail e que o ouvinte tenta defender, eles vão falar, é, realmente, boa. Realmente, tem um bom ponto. Sim. É, agora é tarde, meu saco. Ah, mas sempre teremos não, o próximo não defendo, programa. Não defenderei nada entre Sonic Knuckles e Sonic 4. Nossa. Não, pois é. Enquanto isso, no Wii, eles tentavam resolver a situação. Eles lançaram um jogo que não é de todo ruim. Que ele tem muitas falhas na jogabilidade, tem uma história louca, mas... Peraí, não. Você vai defender o Sonic com espadinha. Vou defender o Sonic com espadinha porque... Ai, caralho. Você vai defender o Sonic com Black Knight? Perto do Lobo Sonic, o Black Knight foi um respiro, cara. Não, só porque a mecânica, cara, do Wii era divertida. Posso fazer uma pergunta, cara? Por que vocês jogaram todas essas merdas? Vocês não cansam de se humilhar, não, caralho? Eu não joguei nenhum desses jogos. Porra. Eu uso o lema do Rondo das Cobras, né? Você não precisa... Essa é a magia do preconceito. Você não precisa jogar pra não gostar. Tudo bem, a mecânica dele era mais divertida. Dava pra curtir o jogo, mas eu não conseguia. Eu não conseguia abstrair o fato de que o Sonic caiu num livro de lenda arturiana e virou Lancelot. Não consigo... Aliás, ele virou o Rei Arthur, é até pior. Mas o jogo é bem feito? Ou é bugado também? Assim, então, olha só, por um jogo do Wii, os gráficos dele são sensacionais. Ah, não. Porque o engine dele é o engine do Mafia 2, que é um jogo muito bom. Sim, o engine do Sonic Black Knight é o engine do Mafia 2. É aquele físico. Ah, tá, sim, sim. Da NVIDIA. Que é um engine bom, assim. Então, o jogo não era pra ter. Eu não sei se tem. O gráfico é um jogo bom, sim, mas ele é bugadinho. Ele peca na história, assim. Não, ele é meio bugadinho. Pelo menos que eu joguei, eu tomei uns pau do jogo. Foi foda. Esses aí eram bem bugadinhos nessa época. Foi foda mesmo. Mas ele tinha, tipo assim, sei lá, tinha o grinding, tinha a corridinha do Sonic. Aí, do nada, pra não ficar só nesse desvia, você dava espadada. Assim. Aí você fincava a espada no chão, ou então você virava a bolinha com a espada de lado pra poder rasgar alguma coisa em milhões de pedaços. Ah, não, assim, no Wii, enquanto a merda... Um detalhe, pra completar o modo hater, um dos compositores da trilha desse jogo é o Tommy Tallarico. Nossa, agora vai falar ódio. Chama lá o Comandante Cobra. Não, mas tem o Crush 40, que é o cara, a banda do Sonic. É, o Crush 40 só tocava a abertura, acho que nem o encerramento era deles, hein? Eles tocavam Night of the Wind. O Cavaleiro do Vento. É importante a gente falar do Sonic and the Black Knight e do Sonic and the Secret Rings pra ilustrar que, por mais que o buraco tivesse muito zoado no lado A com o PlayStation 3 e o Xbox, no Wii, Sonic tava conseguindo fazer uma coisa, pelo menos, entendeu? Ele não tava envergonhando a galera. Tava tentando, né? É. Ainda são jogos muito mal avaliados, né, de modo geral. Pois é, mas por isso que a galera também já tava meio assim, Sonic. A galera tinha desistido de fazer Sonic pro PlayStation 3 e Xbox, na opinião. Tanto é que o Sonic Colors, que veio depois, e pra mim, é o melhor Sonic de todos os Sonics novos, desde o Adventure, um jogo incrível, sensacional, com jogabilidade impecável, gráficos animais, até o Ilapso, quando jogou, ele falou, caralho, o que eu tô jogando? Você falou isso? Até o Ilapso, parece que eu acho tudo ruim no mundo. Agora você é o Comandante Cobra. Assim, presentemente, você é o nosso Comandante Cobra. Cara, esse jogo, não, é Sonic Colors, esse é um jogo muito bom, ele é diferente. Você tá meio daquela merda de Sonic, você tem um jogo bom, que é isso. É diferente, vem com a gente. Vem com a gente. Isso é realmente muito bom, cara. Não, ele é mesmo. E foi assim, tipo, aquele Sonic Colors, sopro de vida. Quando o Sonic Colors foi lançado pro Wii, eles não estavam pensando, não estavam tipo, vamos lançar jogo pro PlayStation 3, não. Foi, lançaram esse jogo assim, vamos estudar. Eu acho que pela primeira vez na vida, Sonic Team sentou, se reuniu e falou, tá vendo aquela sala de de reunião ali, vamos usar ela. Eu acho que vai ser uma boa. Eles sentaram, discutiram e falaram, o que, que a gente pode pegar melhor de todos esses jogos que a gente tem feito? Qual é a melhor parte da jogabilidade? Ah, jogabilidade do Sonic com a câmera travada atrás, correndo, podendo desviar, parar um pouquinho, pular, fazer uma sacanagem e mudando pro mundo 2D, eventualmente em toda a fase. E trazendo jogabilidades novas, com os poderes das cores lá, que você ganhava dos alienígenas, da historinha. Pelas colores. Podia ser toda coisa, né, cara? Podia ser gemas, né? Não precisa ser as cores, né? É meio gay esse nome desse jogo. Eu não acho tão ruim, não. Ah, pô, podia ser Sonic e Avenida Paulista Parada Gay, o nome do jogo. Caralho. Aí, tipo, todo final de fase ia dar aquela paralisada do Avenida Brasil também. Pois é. Tem aquela congelada. Esse jogo, eles pensaram tão legal nesse jogo, como pra fãs de Sonic, que você tem os mundos. Cada mundo você tem as fases no mapinha que você anda, e conforme você passa uma fase, você libera o mapinha pra você andar no mapinha ali. Tipo, sei lá, um Super Mario World, tá ligado? E cada final do mundo você tem o boss, aí quando você derrota o boss, você vai pro outro mundo, e por aí vai. É bem legal, muito bem pensado. Pra quem tem um Wii, é um dos melhores jogos do Wii, vale muito a pena você jogar. Eu tenho Wii. Jogue. Eu já joguei. É bem divertido. Porra. A historinha é um pouco infantil, mas você releva. Mas é que tá, aí é que entra um aspecto importante. A história ser infantil não implica na história ser ruim. Isso. O problema desses jogos anteriores é que eles tinham roteiros muito fracos. E a jogabilidade também não ajudava muito. Tentava deixar tudo jogos... sério. Sonic não pode ser sério. É, não tem necessidade de ser sério. Não sei nem se seria questão de ser impeditivo, né? De não ter que ser sério, mas não existe não a necessidade pode, de. É, não tem a necessidade, mas pra mim simplesmente não pode. E aí até você pode, novamente, olhar pra quem dá certo, né? Que no caso aí pode ser o Mario, por exemplo. Os jogos mais recentes de Mario não entraram, não se enveredaram por essa história de, ah, vamos ter uma história bem elaborada, não sei o que. É sempre assim. Mas ah, porque Mario é galhofa. Né? Foda-se, é? Foda. É, Mario é galhofa. É. Super Mario Galaxy 1 até que tem uma história bem legal, mas... É galhofa. Mas só que é não. Galhofa. Não, sério. Não, tipo assim... Não é questão de a história ser boa, a história ser ruim. É que não precisa. São jogos que, historicamente, não precisam ter esse enfoque todo em roteiro. Sim, você concordo. Você historicamente jogabilidade. História. Apesar de eu achar que Sonic Adventure 1 tem uma história bem legal, e é um dos pontos fortes do jogo, eu ainda acho que o Sonic não deveria tentar aprender a história como uma coisa mais adolescente, cool guy. Yo, I'm Sonic, man. Let's go, let's do this, Tails. Where's my chili dogs? Yeah, I eat chili dogs. Follow me if you can, Eggman. Woo! Porra. Pode admitir, você adora isso, cara. Adoro, cara. Aquela dublagem de desenho americano, né? Até hoje você imita ele quando se apresenta. Aquela dublagem americana não dá. Sonic Colors, eu acho, isso não tem nenhum, eu não vi nenhum depoimento, ninguém falando isso, mas na minha humilde opinião, eu acho que Sonic Colors deu o respiro que o Sonic Team precisava pra voltar ativa e tentar lançar alguma coisa nos videogames lá do ar. É, foi aquele negócio, foi o sopro de vida, cara. Pois é. Realmente. Foi aí que eles anunciaram, e foi um grande escândalo na internet, foi mega hype sobre o Sonic 4. Quando eles falam Sonic 4, Daigo, o que você pensa? É só pra esclarecer. Mega Drive, cara, sério. Esclarecer cronologicamente, o 4 saiu antes, né? Saiu, foi pouco tempo, poucos meses antes. Mas o 4 saiu em outubro de 2010, o episódio 1. E o Color já devia estar pronto, obviamente, mas saiu em novembro. Então o desenvolvimento dos dois deve ter sido paralelo. Deve não, com certeza foi paralelo. O 4 saiu um pouquinho antes. É porque o 4 tem aquela lacuna absurda entre o episódio 1 e 2, né? Uhum. Existiram do negócio no meio do caminho e foram pensar nisso só muito depois. Uhum. Mas o 4 ainda saiu antes. É, eu tô errado, então. Eu realmente o Colors não influenciou em eles decidirem fazer o episódio 4 ou não. O episódio 4 não. Não, mas foi o que eles precisavam pra não cancelar o jogo de todo jeito. Pois é. Sonic 4 teve expectativas altíssimas. O que você pensa quando fala em Sonic 4, Daigo? Eu penso no Mega Drive, cara, sinceramente. Penso lá no Drivão. Pois é. E aquilo me decepciona tanto. Por mais que eu ainda ache Sonic 2 o Sonic Supremo... Pra mim é o 3. O 3, você vê o 3, foi um jogo muito bem trabalhado. Vocês viram que eles olharam no 2, tentaram evoluir o 2 pro 3. Tem uma jogabilidade muito maneira. Tem... fases bem desenhadas, tem todo aquele aspecto Sonic. Então, quando você fala que vai lançar o Sonic 4, pra mim, eles falam assim, foda-se tudo que você tá vendo de 3D e Sonic louco, meu irmão, e Sonic, hey, let's go! Esquece isso, vamos voltar às origens e lançar um jogo maneiro. E Latos, quero a sua opinião sobre Sonic 4. Lá vem! Eu não comprei o Sonic 4, eu peguei de um amigo meu na PSN na época que tinha aqueles esquemas, assim, até porque eu não levava muita fé. Eu não gostei do episódio 1, acho o jogo, realmente não me apeteceu. Tudo bem que tem poucas fases, né? Eu não cheguei a jogar o episódio 2 ainda. Mas eu achei o jogo muito lento. Já comentei isso com vocês na época que a gente gravou o primeiro episódio, o 28. Uh-huh. Achei o jogo muito lento, demora muito pra pegar no tranco a corrida. Ele anda muito tempo antes de correr. Isso me incomodou muito porque não era o que eu tava esperando, nem era o que eu tava acostumado. Mas acho que o principal mesmo, que mais me desagrada nesse jogo, é que você se perde com facilidade, porque pra mim, pelo menos, o cenário atrás passa muito rápido. Então fica um borrão no fundo e um Sonic correndo na frente quando ele tá correndo. Mas correndo lerdinho. Eu achei que isso era uma parada do Wii, porque o Wii é um videogame feio. Não, no PlayStation também é assim. E no Xbox isso, também. E o Xbox também. É, aí os dois, né, são a mesma coisa. É, e eu acho que isso ficou muito ruim pro jogo como um todo. Eu realmente não gostei, não. Fora que o episódio 1 é Green Hill Zone, né? Então, por mais que tenha aquele efeito nostalgia, eu falei, pô, não, beleza, mas eu já joguei isso aí. Aí depois a segundo mundo é o cassino. Também é mais do mesmo. Então não tinha nada de novo pra me oferecer. E eu tinha acabado de jogar aquele Sonic Colors. Então realmente não achei muita graça, não. Eu quando eu joguei Sonic 4, o episódio 1, pela primeira vez, eu tava tentando me forçar a achar aquilo muito foda. Eu achei divertido. Não vou dizer que é um jogo horroroso, não. Não vou dizer que não vale jogar. Até é divertido. Só não vale. É, só que ele não é tudo aquilo que tá... Eita, foi mal, cambalhota! Opa, deu cambalhota! É divertido, mas não era tudo aquilo que a galera tava esperando. Eu acho que eles se encontraram bem melhor no episódio 2. É, porque ali já tinha saído Sonic Generations também, né? Pois é. Mas Sonic 2, o Sonic 4 episódio 2, ele é claramente uma homenagem ao Sonic 2. E eu já disse aqui que o Sonic 2 pra mim é o Sonic Supremo. E tem vários aspectos bem legais. Eles deixaram assim, o Tails segue o Sonic da mesma forma, o Sonic 2. Eles deram um pouquinho mais de sinergia pros Tails conseguir carregar o Sonic como uma habilidade que você tem que usar no jogo de vez em quando. Caiu bem. Tem uma habilidade que eu não gostei, que você vira tipo, Tails, vamos virar uma bola gigante e rolar. Isso é meio nada a ver. Mas eu me amarrei bem. A trilha sonora do episódio 2 é muito maneira. Os chefes são bem bolados. O chefe final é legal pra caramba. E tem uma coisa que eu achei muito foda. Se você tem o Sonic 4 episódio 1 e episódio 2 na mesma plataforma e você pegou todas as esmeraldas nos dois, você libera o Episode Metal, que você joga com Metal Sonic uma campanha à parte. Isso eu não fiz, hein? É bem divertido. O grande vilão do Sonic 2 é o Robotnik, mas tem o Metal Sonic lá. Inclusive tem uma fase que é grande referência ao Sonic CD, que é aquela fase em que você corre com o Metal Sonic voando ao seu redor, explodindo tudo, isso aqui. Muito bem. Aliás, é bom lembrar que isso aí é um boss battle do Sonic Generations também. Que é muito divertido. É, Sonic Generations conseguiu fazer essas homenagens bem feitas, mas falaremos dele daqui a pouquíssimo. O episódio 2, pra mim, é um ótimo jogo. Acho que o grande vilão do Sonic 4, na verdade, é a mesmice dele. Uhum. Embora, por exemplo, o Mega Man 9 e o 10 também sejam mesmices de outros jogos, ele é vendido pra você como sendo exatamente isso. O Sonic 4 não, vendido como... Hã? Será que o Sonic 4 não é vendido como a mesma coisa? Eu acho que não. Ele apontou muitas, como é que eu posso dizer, inovações. Não sei. Apesar dele ser 2Dzão. O Sonic 2, eu estava sentindo desde o primeiro momento que aquilo era uma homenagem ao Sonic 2. E tem até aquela fase do Sonic 2 que... Mas o problema hoje é... Você lembra da Sky Chase, que é aquela fase que você voa em cima do sim. O problema com esses jogos hoje em dia é exatamente esse negócio. É uma homenagem a não sei o quê. Porra, para com essa porra de homenagem. Quiser homenagear, vai jogar um jogo velho. Faz um negócio novo e pronto. Pois é. Aí é onde acho que eles acertaram. Quando eles fizeram Sonic Generation. Porque aí sim é homenagem e é gritante. Grita na sua cara. Que homenagem. E entra num contexto razoável, porque aí é um jogo de 20 anos, né? Sim. E aí você faz todo um apanhado de tudo que o personagem passou. Tudo pelo que o personagem passou, na verdade, ao longo de 20 anos. As diferentes jogabilidades. E condensa tudo numa coisa só. E ainda coloca aquela coisa de serem dois mundos diferentes. E aí faz algum sentido. É por ser comemorativo. E ainda tem aquelas piadas metas divertidas. Tipo, Sonic antigo não falar de jeito nenhum. Pois é. E os outros membros do elenco não notarem quando você troca de Sonic. E Lápis, qual é a grande premissa do Sonic Generations? Explica pra quem é feio e não sabe as regras e nunca ouviu falar de Sonic Generations. Qual é a ideia dele? Sonic Generations começa com a turminha do Sonic, o Crocodilo, o Tails, etc. Preparando uma festinha surpresa pra ele. E aí o Tails fala com aquela voz de desenho animado americano dublado. Mickey Galera, Mouse. Se escondam, o Sonic está vindo. E aí do nada o Sonic aparece, porque afinal ele é rápido. E fica lá, ué, o que aconteceu aqui? Não sei o que, a pessoa fala, surpresa, bababá. Aí vem um buraco negro, chupa todo mundo, um por um, até o Tails, aí faz uma ceninha dramática, música do Yoda. Sonic jura o buraco negro maluco de morte e começa o jogo. É, ao mesmo não, tempo... Na verdade, não é nem pelo Sonic, tipo, o buraco negro tira o cachorro quente da mão dele e ele fica doido. O cachorro, é verdade, tira o cachorro, o problema dele é que tiraram o cachorro quente dele, você não mexe com a comida do Sonic. É, ao mesmo mesmo tempo você também tá lá jogando com o Sonic clássico, né, do mundo original, e aos poucos vai libertando a sua turminha, né? E aí entra essa questão que foi apontada. Quando você liberta o Tails, você está com o Sonic clássico, e o Tails não nota a diferença. Aliás, acho que o único personagem a mais ou menos notar é o Shadow, porque fala que ele tá gordo, que o Sonic é, o Shadow é o... Eu sou o Shadow. E ele também é o babaca, né? Tipo, ele não fala nada de bom se ele não for obrigado. Exatamente. Mas assim, como fã de Sonic, você não tem como pelo menos abrir um sorriso quando você vê o Sonic gordinho correndo. Ah, cara, eu abri um sorrisaço. Pois é. A fase toda. Você joga com o Sonic gordinho, fazendo aquele barulho... Mesma coisa, e não que o jogo seja a mesma coisa de sempre, não que você esteja jogando um Sonic antigo. Você tá jogando um Sonic que você vê claramente tem várias inovações ali, e você fica, tipo, jogando sorrindo, sabe? Tipo, caralho, esse é o Sonic quieto, esse não é o Sonic... Yo, man, what's up? Let's do this! É o Sonic negão. Aliás, eu vou levantar isso agora, é o Sonic niga. E é legal também pra quem acompanhou a saga toda dele, como eu e o Daigo, por exemplo, você sente, assim, quando você passa na fase de todos os jogos, inclusive o Sonic 2006, você tem a fase no 2006 lá, você passa pelos momentos de todos os jogos do Sonic, os mais marcantes, os que a gente falou aqui hoje, você tem pelo menos uma fase de cada um, e cara, é uma parada assim, você sente você refazendo a jornada da sua vida como um fã da série, sabe? É tudo que você jogou assim, mais ou menos na mesma ordem e te batendo do mesmo jeito. Pois é, enquanto Sonic Colors foi um jogo assim genial, muito bem feito, quase não tem defeitos, é o jogo mais divertido do Sonic da atualidade, Sonic Generations é uma das homenagens mais bonitas que eu já vi um jogo fazer da própria série, entendeu? É, ele respeita a própria metalinguagem. Eu acho uma homenagem bem feita, mas aí fica sempre aquela ressalva, né? De que, por mais que você tenha essa variação de jogabilidade, na verdade, você poderia ter algo de mais novo no jogo. E isso aí, de novo, eles não fizeram. Claro que como jogo comemorativo de 20 anos é excelente. Mas, de novo, fica aí mais como uma oportunidade, né? Um oportunismo de pegar esse filão de nostalgia que existe hoje em dia, do que de fazer um jogo novo. Sim. Tanto que agora eles já estão aí há mais de um ano sem anunciar nada de novo. Então, vai saber se já não entraram no marasmo de crise criativa de novo também. É, eles lançaram o episódio 2 do Sonic 4 agora, em maio. Sim, não. Tudo bem, mas isso é esperado, né? Ou deveria ter sido esperado, porque ficaram 2 anos pra fazer, deviam ter desistido no meio do caminho e voltaram agora, não sei. Mas era algo que fosse esperado. Não era nada exatamente novo, né? Não um Sonic 5, ou um Sonic Generations 2, ou um Sonic Colors 2. Aham. Uhum. Não, Generations 2, eu acho que eles não vão chegar a fazer, não. Eu acho que o Sonic Generations ele fez o papel dele como homenagem, mas, assim, Sonic Colors é o caminho. É, tem que evoluir a partir daí. E quando eu digo evoluir, também... evoluir mesmo. É evoluir, exatamente, evoluir mesmo, né? Não é chegar a Sonic Colors 2, a mesma coisa, novas fases, mais jogos do... Né? Você faz uma coisa realmente diferente. É isso que tá faltando de uma forma geral na indústria hoje em dia. É criatividade, né? As pessoas não arriscam mais. Né? A versão arrisca é tremenda. Isso que eu ia falar, você não acha que a Sonic Team, ela arriscou bastante em toda a franquia do Sonic? Não acho. Com certeza. Eu acho que ela arriscou loucamente. Ela teve muito mais franquia. Foi uma das franquias que mais arriscou ever, eu acho. E eles erraram pra cacete. Porque se a gente for contar assim por tentativa e erro... Pois é. A grande mudança foi exatamente essa coisa do tipo de jogabilidade. Isso não foi exatamente algo que eles tenham tirado da cartola deles. O Crash Bandicoot fez algo assim. Só não era Rail. E foi isso que eles mudaram. Então saíram um pouco da zona de conforto? Saíram, mas também não acho que tenha sido algo tão absurdamente inovador, não. Até porque na condição em que eles estavam, eles não podiam se dar ao luxo de continuar investindo no que sabidamente estava dando errado, né? Sei lá, pra mim quando você tem um jogo do Porcupine super rápido e você bota um personagem psíquico que levita coisas e a jogabilidade dele é atirar blocos nas pessoas e ele não corre, ele anda, pra mim isso é tentar inovar e errar. Tudo bem. lado. Yes, eu ganhei jogos, senha. E Lapso, você poderia prover para os nossos gloriosos ouvintes a conclusão do nosso programa? Nossos ouvintes são todos botafoguenses? São todos botafoguenses, todo mundo espera. Foda, foda. Concluímos com uma margem de precisão de aproximadamente 89,7% de que, após uma série de baixos e baixos e mais fundos ainda, Sonic vem pouco a pouco se reerguendo e está entrando de cara quase limpa numa vindoura próxima geração, pronto para competir de frente com outros clássicos que estão se inovando e com outros rivais novos que venham a surgir. Porém, a Sonic Team e a SEGA não podem se dar ao luxo de cair de novo em uma zona de conforto e de manter sempre o jogo como sendo mais do mesmo, com um número 2 ou 3 na frente. Porque então, pra mim não existe mais zona de conforto. Excelente. Não existe zona de conforto. Existe agora, Grid Zone. Zone de conforto. Tá legal, agora só tem uma pergunta a fazer. Certo. Nós ainda gostamos de Sonic? Eu gosto de Sonic. Eu curto Sonic. Gosto muito mais do Sonic do que do Mario. Eu concordo. Assim, por mais que o Mario tenha aí nunca descido da glória, até no Mario Sunshine, o nego ainda ama aquela porra, eu ainda acho o Sonic um personagem bem mais legal. E os jogos do Sonic, assim, se eu fizer uma média de diversão que eu tive nos jogos, eu me diverti mais nos jogos do Sonic, cara. Por incrível que pareça. Até porque os quatro primeiros Sonics, tá, né, contando o Knuckles juntos, são jogos tão bons que você ainda consegue passar por cima desse Adventures de 2006, do Secret Rings, Black Knight, só não dá pra passar em cima do Unleashed. Esse não tem como. Acho que a SEGA pode aí muito bem explorar o Sonic como carro, personagem chave, né, como locomotiva de coisas muito maiores. A SEGA tremeu alguma coisa aí. É um dado aí. Dadinho da vitória! Apareceu agora. Foi mal. A SEGA, por exemplo, ainda não explorou, ao contrário de outras empresas, como a própria Nintendo, Namco, Capcom, ainda não explorou a mitologia, né, o portfólio de personagens dela como um todo. Fazendo parte de um mesmo todo. Pô, cara, e o SEGA All Stars Racing? É ridículo, né, cara? É jogo tipo Mario Kart, né? Já deu essa merda. Até corrida maluca. Luca tem jogo assim. Speed Racer tem jogo assim. Acho que a SEGA tem uma chance de fazer isso. Jogar. Como é que é? O segundo eu vou querer jogar. O primeiro eu achei meio bunda, o segundo eu vou jogar amarradão. Jogo de corrida. Eu não sou o maior fã de jogo de corrida do mundo. Não. Também não vou... Ah, cara, tem a Danica Patrick, cara. Danica Patrick. Aí é uma outra história. Então... Mas a SEGA tem uma oportunidade de fazer isso. Eles têm um volume de personagens muito grande. Para pensar aí, Vector Man era um jogo muito bom da SEGA. Sim. Um personagem que dá pra utilizar hoje em dia. Então dá pra SEGA fazer uma coisa maior aí, utilizando tudo que ela tem, e colocar o Sonic como centro disso. Acho que isso é uma oportunidade interessante pra ela e pro personagem. Nijniga, sabe qual é o e-mail que as pessoas podem mandar se elas quiserem colaborar com a nossa opinião sobre Sonic? Se elas quiserem contestar. Fala bem pertinho aqui. abaixofrentesoco@gmail.com. Nossa, ela falou Gmail? Nijni Miga, olha só, vamos lá. Se as pessoas quiserem... Desculpa, eu sou feia e não sei as regras. Se as pessoas quiserem colaborar com as suas opiniões sobre o nosso podcast sobre o Sonic, se elas forem fanboys, se elas quiserem xingar a gente, ou concordar, ou, sei lá, dar presente pra gente, elas podem mandar um e-mail para eugostdejogos@baixofrentesoco.com. Ah! Mas a diversão não para por aí, né, Lapso? A diversão nunca para. Com Baixo Frente Soco, nós estamos sempre buscando o melhor da diversão para você. Portanto, acesse o nosso Facebook, facebook.com/... Tabaco massa tá fora aí. O programa inteiro, agora não... Tabaco massa. facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco e o nosso Twitch, que não é Twitter, é twitch.tv/baixofrentesoco. Em particular, lembre-se as promoções lá que estão rolando no facebook.com/baixofrentesoco. Exato. No Twitch. Só curtir o Solid lá. Procure na comunidade do Steam também, Baixo Frente Soco, e com essa eu digo um abraço e até semana que vem. Diga tchau, senhor Eternidade. Tchau, senhor Eternidade. Voltamos na semana que vem com um episódio sobre alguma coisa. Sobre alguma coisa. E depois já tá salvando. E digo de novo, se você gosta de fãs, fica lá. Porque eu vou te achar e vou te matar. Anos!